A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos continuar compartilhando o nosso curso para treinamento de obreiros, nossa escola de liderança cristã. Fizemos 4 encontros trabalhando o tema da resistência e hoje faremos o 5º encontro. Já entrando no tema da resiliência, todos nós precisamos desenvolver uma atitude resiliente diante das adversidades que nós temos, principalmente os líderes. Você que exerce autoridade, posição de liderança, você precisa se tornar uma pessoa resiliente. Nós temos adversidades e dificuldades e resistências à mudança para coisas importantes, tanto na nossa vida pessoal, e nós somos o nosso primeiro adversário. Às vezes nós mesmos dizemos: ah, está assim, vai assim mesmo. E como está, não está tão bom, mas eu toco a vida assim mesmo. Às vezes na família, às vezes na igreja. Na igreja isso é muito forte. Questões espirituais que nos cercam e nós precisamos desenvolver essa resiliência no estudo, no trabalho. Em todas as áreas da nossa vida, precisamos nos tornar resilientes. Eu abro essa meditação com a leitura de uma postagem do nosso irmão Everson, que diz que há duas maneiras de nós atravessarmos o deserto nessa vida. Uma é sozinho, provavelmente vulnerável às armadilhas que o deserto oferece. E a segunda é atravessá-lo colocando a nossa fé em Jesus e experimentando o extraordinário, mesmo em uma situação adversa. É no deserto que a nossa fé é provada e com certeza Jesus se faz presente. Ele encerra dizendo o salmo que nós conhecemos: ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Louvado seja o nome do Senhor. Partamos então para a questão da resiliência. Deixo também o Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 33, onde a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, quando nós falamos de resiliência, e aliás, só antes de entrar, quero citar mais uma vez que eu estou inteiramente baseado, resumindo, o trabalho do professor e pastor Guilherme de Amorim Ávila Ximenes. Ele é professor da Faculdade Teológica Batista, em São Paulo, e pastor da Igreja Batista, também ali em São Paulo. Quando nós falamos de resiliência, é preciso primeiro começar a compreender do que estamos falando. Resiliência é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original ou mais próximo do original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Esse é um conceito da física. E os físicos podem nos ajudar a definir muito melhor isso. Mas, em suma, uma capacidade de se recobrar, de retomar a nossa trajetória ou se adaptar às situações difíceis de mudanças. Então, em primeiro lugar, essa é uma definição. É a capacidade dos corpos, capacidade que alguns corpos têm de apresentar uma potencialidade, uma potência para retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Em segundo lugar, é importante dizer que o indivíduo resiliente é discreto, de forma muito clara, isso é descrito aqui pelo nosso autor, citando um outro autor. O resiliente é aquele que responde de forma mais consistente aos desafios e dificuldades, reage com flexibilidade e capacidade de recuperação diante desses desafios e circunstâncias desfavoráveis, apresentando uma atitude otimista, positiva, perseverante e mantendo um equilíbrio dinâmico no decorrer e após a adversidade. Ele supera as pressões de seu meio, desenvolvendo um autoconceito realista, autoconfiante e um senso de autoproteção que não desconsidera a abertura ao novo, às mudanças e ao outro. O autor é Placo na sua obra escrita em 2001, na página de número 7. Pessoas resilientes são, portanto, diferentes em sua maneira de reagir a circunstâncias adversas. Eles mostram uma força única que independe das circunstâncias. E nós precisamos aprender a reagir assim em meio às adversidades. Nós cristãos, que estamos num projeto de liderança, estamos, na verdade, propondo um reino, propondo os valores de um reino que se contrapõe aos valores desse mundo que nos cerca. Isso se torna uma resistência grande, e para aguentar essa pressão dessa resistência e continuar a realizar a nossa tarefa, nós precisamos da resiliência. Em terceiro lugar, há quatro elementos da resiliência que você precisa, eu e você precisamos, na verdade, nos familiarizar. O controle dos nossos impulsos, porque às vezes a resistência à mudança é tão forte, às vezes ela é agressiva, é violenta. E pelos nossos impulsos, nós podemos querer desistir, nós podemos querer responder de uma maneira incorreta, e nós precisamos aprender a nos controlar, controlar os nossos impulsos. Para liderar um rebanho, você precisa controlar os seus impulsos, o tempo inteiro. É preciso desenvolver o otimismo, que não é um pensamento positivo aleatório, mas é um otimismo calcado, fundamentado, alicerçado na certeza de que Deus está conosco. E estando o Senhor conosco, Ele fará a obra. O trabalho é dele. E o nosso trabalho é manter a comunhão com Ele, fazer o que Ele nos mandou fazer e descansar, sabendo que Deus está agindo. Um terceiro elemento é a coragem. Coragem de enfrentamento. Se você não tiver coragem para realizar a tarefa que lhe está proposta, você posterga a situação, você deixa a situação para mais tarde, sempre para mais tarde, sempre para mais tarde, porque essa é uma forma de você não ter que fazer o enfrentamento. Então é preciso coragem. Coragem para fazer o que deve ser feito. Lembrem de Jesus, ele teve que ter muita coragem para anunciar o que anunciou e resistir ao que resistiu e se manter dentro do propósito do Pai até a sua crucificação. E um quarto elemento, a reinvenção da própria história. Em todo o tempo, nós temos que aprender a reinventar a nossa própria história, nos adaptando a algumas situações para podermos achar a estratégia certa para as mudanças, para realizar o trabalho na hora certa, da forma certa. Em quarto lugar, com relação ao controle de impulsos, ele tem uma citação que eu considero importante para que você aperfeiçoe essa resiliência em você. Pessoas resilientes controlam os seus impulsos. Ou, como comenta Helena Simões, elas estabelecem limites e não ultrapassam esses limites. Você tem que estabelecer limites, senão você vai sair criando problema, respondendo, falando coisas inadequadas, perdendo ânimo e desistindo. Ou seja, você não vai ser resiliente. Pessoas resilientes estabelecem seus limites, não os ultrapassam por terem a nítida visão dos problemas que acontecerão caso isso aconteça. O comportamento resiliente é controlado pela noção dos danos que a falta de controle pode trazer. Meu querido missionário, evangelista, diácono, presbítero, jovem pastor, essa liderança na igreja exige de nós um controle de impulsos. Sem esse controle de impulsos, você não vai longe. Em quinto lugar, o otimismo. O comportamento resiliente inclui uma pitada de otimismo, uma visão positiva da vida, uma inclinação à ideia de que dará certo. Se você entrar na partida dizendo: ah, não vai dar certo, ah, não vou conseguir, ah, isso é muito difícil, então você não vai sair do lugar. Mas você precisa dessa convicção, desse otimismo, eu prefiro até dizer dessa convicção de fé. Para muitos, o otimismo é fantasia e utopia, mas pode também ser compreendido como uma interpretação da vida. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele nos dê essa interpretação corajosa e otimista para que nós digamos o mesmo que ouvimos agora. Vai dar certo. O Senhor já fez dar certo na cruz do Calvário, na sua ressurreição, ascensão e na sua volta, e conosco não será diferente. Vai dar certo. Tenha essa certeza de fé. Em sexto lugar, a coragem do enfrentamento. Essa é uma coisa importantíssima. Se nós não tivermos coragem para fazer o enfrentamento, então logo desistiremos. A coragem é uma palavra originada do latim core, que significa coração. Coragem, portanto, está associada, irmãos, à força interior. Coração para a Bíblia é, na verdade, uma expressão que significa o centro da vida. Não é exatamente o órgão que nós temos no corpo humano, mas é o centro da nossa vida, é o centro, da nossa espiritualidade, é o centro do nosso ser. Então, coragem, que vem de coração, está associado a uma força interior, aquilo que vem do coração. Diziam os antigos que coragem é contar a história de quem você é com o coração. Essa definição expressa a base da coragem, que é a verdade associada ao valor do ser. Ter coragem é enfrentar com o coração, com a força que vem de dentro, com todo o seu potencial interior. Há uma ligação direta entre a fé e o fortalecimento do coração, e, consequentemente, a coragem. É nítida essa ligação em pessoas resilientes. Por isso, pessoas que desenvolvem a fé por meio de sua devoção, do seu crescimento espiritual, de sua espiritualidade em geral, são mais corajosas. O coração fica mais treinado a confiar e assim vão adquirindo uma força própria de quem confia e se sente fortalecido o suficiente para encarar os desafios e seguir em frente na vida e nas mudanças que nós temos que realizar, porque estamos aqui para reformar a nação, particularmente reformar a igreja e espalhar a santidade bíblica sobre a terra, como diria John Wesley. Em sétimo lugar, a reinvenção da própria história. É muito importante que você tenha essa perspectiva. Você pode estar perguntando: como eu vou reinventar a minha história? Então eu lhe digo: reinventar a história é como fazer dos momentos tristes e difíceis já vivenciados experiências para o futuro. Tudo, na verdade, queridos, se torna um aprendizado. Isso é discipulado. A palavra discipulado significa aprendizado. Então, reinventar a história é a grande tarefa do discipulado. É aprender com todas as experiências. As que foram conforme a vontade de Deus, você vai manter. E as que não foram, você vai aprender com elas e mudar de rumo. É aprender com o que aconteceu para não cometer os mesmos erros e não sofrer desnecessariamente com os mesmos problemas. É aprender a transformar a tristeza do passado em força para o futuro. Aliás, a tristeza pode ser altamente benéfica para criar momentos novos e conquistas nunca alcançadas. A tristeza do passado pode se tornar produtiva. quando ela se torna quebrantamento. Quando nós nos quebrantamos diante do Senhor, essa tristeza se torna algo muito positivo, benéfico. Sobre tristeza, pode-se concluir que ela produz um cansaço no corpo, um cansaço na afetividade, um cansaço no seu ser, mas é capaz de melhorar a sua reflexão acerca do que virá. E você pode se aperfeiçoar com a tristeza, com as lições que ela trouxe para a sua vida, garantindo uma maior maturidade. Então é preciso reinventar a própria história. Em oitavo lugar, resiliência é enfrentamento, é superação, é a capacidade de seguir em frente, apesar de. Não comece um ministério e desista 5 metros depois. Vamos pensar na maratona? A maratona, vocês sabem que eu gosto muito de esporte, já falei isso muito para vocês, são mais de 40 quilômetros. 42 quilômetros e tanto. Então, não podemos começar uma tarefa e desistir 50 metros depois. A tarefa que nós estamos empreendendo no discipulado, na reforma da nação, na reforma da igreja, no espalhar a santidade bíblica, se compara mais a uma maratona. E essa maratona requer um enfrentamento do cansaço. É preciso ter treinamento. É preciso também ter aquele suor da superação. Eu vou me superar e vou atingir os objetivos. É a capacidade de seguir em frente, apesar de ainda faltar alguns quilômetros. Faltam alguns quilômetros. Mas eu continuo, porque eu vou chegar aonde Deus pretende que eu chegue. Amém? Então, resiliência é enfrentamento muito importante para a nossa vida cristã. Fundamental, na verdade. Em 2 Coríntios 7, 10, lemos claramente. Acerca da tristeza, como eu falei, que a tristeza produz arrependimento para a salvação e que não traz, a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo, essa sim, essa produz morte. Com relação a esse item do enfrentamento, da superação, nós podemos, aprender outra questão. Resiliência é enfrentamento. Vou repetir, resiliência é enfrentamento. Resiliência é superação. É superação. É a capacidade de seguir em frente, apesar das circunstâncias adversas. É a reinvenção da nossa própria vida. E a correção de rotas, de trajetórias, com a finalidade maior de conquistar o que está pela frente e vencer as mais duras lutas e batalhas. Resiliência é desenvolver novas habilidades, é confiar que algo bom está adiante e todos os entraves do passado não são sinônimo de impossibilidade no futuro. Irmão, o que passou, passou. Se acertou, glória a Deus. Se errou, corrija o seu treinamento, corrija o seu preparo, mude a sua mente, mude a sua postura, mude os seus valores e aí consiga alcançar os seus objetivos. Na verdade, o resiliente é aquele que encontra força, a força de Deus dentro de si mesmo, a força do Espírito Santo dentro de nós para dar mais um passo. Quero convidar você hoje à tarde, nesse domingo, dê mais um passo para viver mais um dia, para se desafiar, para persistir um pouco mais, para lutar um pouco a mais e sobreviver às crises com esperança. Eu estava saindo do hospital, estava quase de alta já, há um ano e alguns meses atrás, e conversando com o meu irmão, eu fiz uma brincadeira e disse a ele: olha, eu já dei entrada lá no. Já fiz minha ficha de inscrição para me arrolar. Lá no céu, lá no hall celestial. E ele me fez uma advertência que eu sempre procuro ouvir e ouvi mais uma vez. Ele disse: não diga isso. Eu falei: ah, mas diante dessa situação, do quadro e o que os médicos mesmo falaram, né, acho que já não há mais muito o que fazer. E ele disse: olha, eu conheço pessoas que tem esse quadro X e viveram 15 anos, 20 anos, até 30 anos. E na hora eu guardei isso no coração. Naquele momento eu não estava tão crente e tão convicto disso por tudo que eu tinha ouvido dos outros médicos. Todavia, ao sair de alta, eu falei: olha, se ele disse, e ele não mentiu, porque não é do seu perfil, então pode ser que em um caso ou outro isso aconteça, e também considero a questão da vontade de Deus. Se Deus quiser que eu viva 30, 40, 50, ele pode fazer qualquer coisa. Irmãos, já passou, já se foram um ano e 2 meses, um ano e 3 meses aproximadamente. E eu já fiz mais de 100 devocionais ou pregações e estou aí na luta. Nós precisamos nos reinventar. Resiliência é enfrentamento, é superação, é a capacidade de seguir em frente, apesar das circunstâncias adversas. Em nono lugar, resiliência, não pode ser só uma ou duas atitudes, não podem ser só uma ou duas atitudes. Precisa haver uma cultura de resiliência. Quero que você desenvolva, como líder cristão, uma cultura de resiliência. Mais do que atitudes, uma cultura, um processo todo de mudança que abarque todo o seu ser, abarque toda a sua vida, que você diga diante de Deus para si que você quer fazer tudo o que estiver ao seu alcance para andar segundo a vontade dele e tudo que você tiver que fazer também, como no caso da saúde, que eu expliquei, para melhorar as suas condições de alimentação, de caminhada e outras coisas, faça tudo o que você tiver que fazer para que você alcance os resultados. Eu estou dando um exemplo, mas você adapte isso ao exemplo da sua vida. Alguma coisa fracassou, alguma coisa naufragou na sua existência, agora não adianta mais tentar recuperar o naufrágio. O que você pode fazer é aprender com as lições do passado, aprender com aquilo que te fez naufragar e se dispor a enfrentar, acreditar que pode ser feito. Mas para isso é necessário uma cultura de resiliência. Diz assim o professor e pastor Guilherme Gimenez. Não é exatamente o que faço, mas sim o que penso. Não são atitudes isoladas, mas um estilo de vida. É uma nova maneira de ver a vida, de interpretar os acontecimentos e de viver com intensidade, apesar das lutas. Isto é resiliência para mim. É um modo de vida, irmãos. O homem resiliente, a mulher resiliente, tem um modo de vida diferente dos outros. Ele não se entrega, ele permanece, ele persevera, ele faz de tudo para dar o passo à frente. Faz de tudo segundo a vontade de Deus. Tá bem? Ele interpreta os acontecimentos, da sua vida com uma outra forma de enxergar. Eu gosto dessa palavra que ele usa, intensidade. Em tudo que fiz, em tudo que sou, desde aproximadamente 12 anos, quando eu comecei a pensar, sem saber ainda direito o que era pensamento, mas aos 12 anos eu tinha um grupo de amigos e nós começávamos a pensar, pensar, né, sobre a vida. E isso foi forjando em mim um desejo de ser intenso. Vou falar de uma outra esportista, a Hortência. A Hortência diz que a palavra que ela mais gosta, Hortência do basquete, é intensidade. Intensidade. Meu irmão, minha irmã, pastor, pastora, missionário, líder da igreja, irmão, amigo que está me ouvindo, você que não pertence a nenhuma igreja, empresário, trabalhador, nós precisamos ser intensos. A intensidade vai definir muito do que diz respeito, no que diz respeito à cultura da resiliência. Intensidade, apesar das lutas. Isso é resiliência. O próximo ponto a ser destacado é firmeza de propósito. Se a pessoa não tiver firmeza de propósito, então ela caminha, como disse, alguns metros, caminha 50 metros e desiste. Você não pode ser assim. Isso não vai te fazer alguém resiliente. Você pode, você tem livre-arbítrio. Mas eu quero dizer, se você deseja ser resiliente, você precisa de uma nova atitude. Porque a cultura de resiliência pode começar com atitudes. Começa com atitudes. Mas não se limita a atitudes. Não se limita a elas. Basicamente, se torna uma sequência coordenada de atitudes que, associadas ao discurso, vão provocando uma mudança de comportamento em mim, como líder, e a partir de mim, em você, e a partir de você, como líder. Aos poucos, vai se caracterizando a cultura da resiliência no grupo que você dirige, seja na igreja, seja na empresa, seja no colégio, seja onde for. Quando existe uma cultura de resiliência na liderança, as pessoas resistentes percebem que há firmeza e propósito de mudar. E isso gera nelas um comportamento diferenciado. Elas se tornam, por vezes, menos resistentes, só pelo fato de entenderem que os líderes estão dispostos a seguir em frente. Não adianta resistir, não adianta querer resistir. Elas olham e falam: não vou tentar fazer obstáculo, porque eles vão seguir em frente e não serão desestimulados por um fracasso inicial ou por algumas ações aparentemente sem resultado. A cultura de resiliência é um indicativo claro de que todo o conjunto de ações virá acompanhado de uma filosofia de trabalho baseada na continuidade do processo e não em algumas ações pontuais sem continuidade. É preciso uma cultura, um conjunto. É necessário força para seguir em frente. Alguns destaques, caminhando para o final de hoje. O perfil do resiliente. Depois nós vamos entrar nos próximos cinco encontros no detalhamento. O perfil de uma pessoa resiliente. Depois você ouça isso de novo e vá trabalhando isso em você. O homem resiliente, a mulher resiliente, tem otimismo, tem convicção de fé, tem perseverança, tem equilíbrio emocional, tem paciência e determinação. Eu repito, a pessoa resiliente é marcada por otimismo, que eu prefiro chamar de convicção de fé. Se eu pudesse fazer essa sugestão aqui, eu faria o autor. Tem convicção de fé, perseverança, equilíbrio emocional, paciência e determinação. Tem também a capacidade de perdoar os outros e de perdoar a si mesmo, porque se ficar se flagelando não vai para lugar nenhum. Acertou? Glória a Deus. Errou? Peça perdão a Deus, corrija, se arrependa dos erros cometidos, mostre os frutos de arrependimento para si mesmo e para Deus e siga em frente. Se perdoe. Capacidade de perdoar os outros e a si mesmo. Capacidade de definir a verdadeira dimensão de um problema. Isso nada mais do que significa diagnóstico. Você que é resiliente tem que aprender a fazer um diagnóstico. Se, imagina só se você vai ao dentista e precisa fazer um tratamento. E ele não faz um diagnóstico correto. E aí acaba prejudicando toda a sua cura nesse processo, né? Acaba extraindo dente que não precisa extrair, acaba fazendo coisas erradas. Um mau diagnóstico leva a um mau procedimento. Mas se você fizer um ótimo diagnóstico, gastando tempo para avaliar de fato, definir de fato qual é ou quais são as verdadeiras dimensões dos problemas, olha com um diagnóstico bom, com um diagnóstico ótimo, a chance de nós lograrmos êxito, alcançarmos os nossos objetivos é muito maior. O perfil do resiliente é marcado pela afetividade, porque para amar as pessoas e trabalhar com elas e mudar, fazer as mudanças que são necessárias, as mudanças que a pessoa precisa, é necessário de empatia. É necessário a empatia. E a empatia é um reflexo da sua afetividade. O resiliente tem uma felicidade em viver, tem uma felicidade em encontrar soluções para a sua própria vida, para a vida das pessoas e para a vida das instituições, para as quais ele está trabalhando. Como disse, pode ser no colégio, pode ser na empresa, pode ser na igreja, ele tem uma felicidade em encontrar soluções. Quem não é resiliente já vai reclamando de tudo. Quem é resiliente tem uma felicidade em fazer o diagnóstico e encontrar o tratamento adequado. É preciso também o resiliente desenvolver o perfil da criatividade. Deus nos deu esse dom, ele é o Criador e nos capacitou com a criatividade. Precisamos ser criativos para, às vezes, superar algumas situações, sair de algumas enroscadas, né? Nós precisamos ser criativos para dar solução aos problemas. Um outro elemento é a inovação. Pessoa resiliente, ela tem essa característica. Ela aprende e gosta de inovar naquilo que é necessário. Eu sempre falo isso para ninguém querer distorcer. Não precisa inovar nada na palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus é santíssima. É bênção, mas nas formas exteriores, nas formas de adaptação, no desenvolvimento do trabalho, no desenvolvimento do trabalho que você tem que fazer, não é bom que você se prenda as situações ocorridas e deixe de inovar. Então, seja um inovador naquilo que é possível. Um outro perfil é o poder de escolha. Você tem o livre arbítrio. Então, o perfil resiliente usa bem o seu poder de escolha, o seu livre arbítrio, para escolher caminhos que vão ser bons para todos. A segurança é um outro elemento importante no homem resiliente, na mulher resiliente. Querido, querida, tenha segurança. Tenha segurança em Deus. Tenha segurança em Jesus. Tenha segurança no Espírito Santo. Tenha confiança que ele está dirigindo os seus passos. Que segurança sinto em Jesus, pois nele paz, vida e luz. Tenha confiança e segurança que Deus está dirigindo o seu caminho. Flexibilidade. Sem flexibilidade, você vai ter muita dificuldade em se relacionar com as pessoas. Ah, pastor, mas eu não vou ser flexível em coisas que são inegociáveis. Ótimo! Eu acho ótimo isso que você falou, porque há coisas que são inegociáveis. A Bíblia, como eu citei, não dá para negociar. Se eu sou cristão, eu tenho que seguir a regra de fé e prática, que é a Bíblia. Mas há coisas de caráter secundário que são passíveis de flexibilidade. E essa flexibilidade ajuda você no relacionamento, nos relacionamentos com as pessoas. E nesse processo de relacionamento melhor, com certa flexibilidade, vão se abrir portas ou janelas para que você dê testemunho do Evangelho. Finalmente, é preciso enxergar a vida de forma dinâmica, esperando sempre por algo novo, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu vou repetir e vou concluir. Enxergar a vida de forma dinâmica, esperando sempre por algo novo da parte de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. A partir do próximo encontro, nós vamos trabalhar com um outro perfil de uma pessoa resiliente, que é a autodisciplina. No próximo encontro, vamos falar sobre autodisciplina. Vamos começar por aí o nosso próximo encontro no fim da semana que vem, se o Senhor nos permitir. Que Deus te abençoe e que ao ouvir essa reflexão, e você pode ouvi-la depois mais uma vez, outra, outra, outra, outra, você vá desenvolvendo um coração resiliente e vá se tornando um cristão maduro ou uma pessoa madura. E o meu desejo é que todos se tornem cristãos maduros e se coloquem na mão de Deus para reformar essa nação, reformar particularmente a igreja, espalhar a santidade bíblica sobre a terra. Que Deus abençoe você grande e poderosamente, em nome e para a glória de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.